aquilo que você conhece da Bíblia, pratique. Ainda que aparentemente te traga algum tipo de prejuízo, olha o que eu disse, aparentemente te traga algum tipo de prejuízo, pratique. Porque Deus sempre tem razão. É ou não é, irmãos? Nós não sabemos mais que Deus. E nós não vamos convencer Deus a que ele mude de opinião a respeito de verdades eternas que ele mesmo deixou registrado na palavra. Nós não vamos fazer Deus mudar. É melhor nós mudarmos. É ou não é, irmãos? É. Faça isso. E você vai ver como Deus é fiel, até mesmo quando atravessamos os piores momentos. Vamos ver isso na Escritura? Gênesis capítulo 41. Aí no seu primeiro livro da Bíblia. Gênesis 41. Versículo 9 em diante. 41, 9. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim. Gênesis 41, 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembra-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou da maneira que nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo. E o outro, que era o padeiro, foi enforcado. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Agora vire um pouquinho a sua página. Verso 37. Verso 37. O José deu um conselho ao faraó e veja o resultado. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais. Acharíamos, porventura, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Disse mais o faraó a José. Vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu próprio anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Amém? Provavelmente vocês todos lembram um pouco do histórico desse moço José. Se nós fôssemos falar assim popularmente, alguém diria, esse moço comeu o pão que o diabo amassou. Não é mais ou menos assim que alguém diria? Esse moço, enquanto tinha ali, penso eu, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos, era um filho mimado. O pai dele, Jacó, o mesmo homem chamado Israel, já teve um filho na velhice. Quando a pessoa tem um filho muito velho, como é que a gente diz que ela trata o filho? Ela está mais para avô do que papai. Não é? E normalmente é, pois esse homem tinha muitos filhos, e lá na velhice nasce o José. Lá na nossa casa, às vezes, a gente faz umas brincadeiras entre os filhos, né? E quando um, de repente, ganha uma coisa, o outro não ganha. Ah, o Josézinho. Né? Ou um tá, ah, Josézinho. Pois aqui o Josézinho ganhava roupa nova. Se fosse hoje, o pai mandava nas melhores costureiras a melhor roupa para o Josézinho. Vocês estão rindo, né? Tem alguém aí que está tratando, tem um Josézinho em casa? Cuidado, cuidado. Pois esse moço mimado, cuidado, essa atitude do pai gerou nos demais filhos o quê? Ódio. Os outros 10 irmãos odiavam aquele mais moço, porque o papai trabalhava, tratava ele como um bibelô. Todos os cuidados, se fosse hoje a melhor escola, a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor celular, o melhor computador, o melhor tudo para o mais novinho. Os outros irmãos, aquilo foi assim, ó, cozinhando anos e anos e anos. Um dia, um dos irmãos teve uma ideia maligna e disse, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse guri. Tinha uns 14, 15 anos. Mas se nós matarmos ele, o pai vai ficar furioso, o pai já velho, vai morrer de desgosto. Pois bem, aí levaram para o deserto, jogaram numa cisterna, numa cova, morre aí dentro de sede, nós não vamos nem sujar nossas mãos no teu sangue, vai morrer aí dentro de sede, num buracão lá. Aí um dos irmãos teve uma outra ideia. Ah, mas vai morrer aí dentro? Vamos matar então. Vão matar e embeber aquela túnica que o pai sempre mandava fazer a melhor roupa para o Josézinho. Vamos dizer que um animal selvagem matou. Olha, pai, só sobrou essa roupa aqui. Que ódio daquela roupa eles tinham. Era ódio da roupa, era ódio do pai e era ódio do José. Aí vem o irmão mais velho e diz, vamos dizer assim, não, vamos matar, isso aí não vai dar certo. E naquilo vinha passando uma caravana de beduínos que ia para o Egito. Comerciantes, vamos ganhar um troco em cima desse guri? Vamos vendê-lo. Venderam e foi para o Egito. Chega lá no Egito, no mercado de escravo, um homem rico lá, um militar, comprou. Vocês conhecem a história, muitos de vocês conhecem. Pois esse José está indo bem na casa desse homem, ele chega ao posto assim de ser cuidar toda a casa, compra, venda, cuidava os outros empregados, ele foi adquirindo confiança do seu patrão. Um dia, a patroa se engraçou nele. Claro que não foi num dia, aquela mulher já vinha ali assediando ele há horas. Mas um dia ela se agarra nele e diz, tu é meu. O homem dela, o marido, não estava em casa. E o José, o que aconteceu? Foge. E diz, não, eu não posso tocar em ti, eu respeito a Deus e respeito o meu patrão, teu marido. E ela se agarra nele, e ele foge, mas ela consegue tirar a roupa dele, o casaco, a jaqueta. Mais um problema, antes foi com a túnica, agora é com a jaqueta. E ela fica com aquele casaco e diz, aqui está a prova, que tu me agrediu, que tu queria me violentar ou coisa assim, vou dizer para o meu marido, disse para o marido ficou furioso, mandou prender. Na cadeia de novo, esse homem foi crescendo, crescendo, ganhando a confiança do carcereiro. Já cuidava dos demais presos. E sempre diz, em todas as situações, diz assim na Bíblia, o Senhor era com José. Deus estava com ele. Um moço de 15 anos, vendido pelos próprios irmãos. Não deixou aquela amargura crescer dentro dele. Ai, que ódio dos meus irmãos. Um dia eu vou ser alguém para acabar com eles. Não. Depois ele podia dizer, que ódio daquela minha patroa. Estou aqui apodrecendo. Diz aqui na Bíblia, uma masmorra. Era uma prisão fedorenta, úmida, escura, horrível. Sabe que nesse tipo de prisão, muitos morriam de tuberculose. Não pegavam sol e estavam sempre úmidos. Pois lá estava José, o filho mimado. Agora, o filho odiado. Agora, o filho injustiçado, nesse caso. preso injustamente. Mas sabe o que diz a Bíblia? O Senhor era com José. Nós podíamos também dizer, e José era, ou estava, com o Senhor. O José nunca deixou a sua vida espiritual. É verdade, era mimado, mas o pai ensinou sobre Deus para ele. Acho que o pai errou nesse aspecto, na educação, em relação aos demais irmãos. Acho que isso sim. Mas o pai com certeza ensinava a respeito de Deus, e esse moço guardou no coração o que o pai lhe ensinava, e o que Deus um dia tinha revelado para ele. Lembra o que Deus tinha revelado para ele? Que todos estavam no campo colhendo trigo ou cevada. E eles cortavam com foice os feixes e amarravam os feixes. E todos os feixes caíram, só ficou um feixe de pé. E o José recebeu a interpretação. O que significava aquilo? Deus lhe disse: todos os teus irmãos um dia vão se curvar para ti. Isso era uma revelação de Deus. Mas o José, 14, 15 anos, imaturo, vai e conta isso para os irmãos. Um dia todos vocês vão se dobrar para mim. Já não tinha o ódio daquela, não sei se dá para dizer, maldita jaqueta ou túnica? Agora ele vai dar essa revelação aos irmãos: agora nós vamos te matar. Nós nunca vamos se dobrar para ti. E aquele negócio foi fervendo, fervendo, e aconteceu o que está descrito nos capítulos anteriores aqui da Bíblia. Pois bem, agora injustiçado, acontece na cadeia mais uma injustiça. Estava preso na cadeia junto, colegas de prisão. Estava lá o copeiro, o homem que cuidava de toda talheres, mesa, comidas, bebidas do palácio. Foi preso. E estava o padeiro do palácio do faraó. Os dois presos. E eles tiveram um sonho na mesma noite. Aí entra o que nós estamos falando. E eles tiveram aquele sonho e chamaram José. E o José disse: Deus me deu a interpretação do sonho de vocês. O copeiro, tu vai ser liberto. Tu vai voltar ao teu cargo. E padeiro, tu vai morrer. Pá! Dito e feito, aconteceu exatamente isso. Quando o copeiro estava saindo da prisão liberto, o José disse: te lembra de mim, hein? Me dá uma mãozinha lá, já estou aqui, ó, tempão preso. O copeiro volta para sua função, assume toda a cozinha do palácio. E o que aconteceu? José agora fica esquecido pelo copeiro. Vem cá, mas alguém diria, esse moço deve ter cometido um pecado gravíssimo, é tanto problema na vida dele. Não cometeu nenhum pecado, pelo contrário, fugiu dos pecados. Se você observar aí, na sua Bíblia, capítulo 41, o primeiro versículo diz: passados 2 anos completos, estava lá o José, o copeiro na boa, comendo do bom e do melhor para o final. Ele é o chefe da cozinha, né? Se fosse hoje, chamaria o chefe, né? O cara que cuida tudo lá. Aí o faraó teve um sonho. Veja, o que eu quero te mostrar, algumas coisas. Não vai dar para mostrar tudo numa noite só. Mas como Deus comanda até os piores eventos da nossa vida. Deus não perdeu o controle. Veja, aquele filho mimado nunca poderia ser um grande líder. Porque um grande líder tem que ter muita fibra interior. E um mimado não aguenta a pressão. Estou certo ou estou errado, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. Não protege demais teus filhos, tu faz mal para ele. Mas o assunto aqui não é criação de filhos hoje. Não protege demais, deixa eles passar algum trabalho. Isso faz parte de um trato de Deus na vida deles. Cuida deles, zela por eles, mas não queira estar todo o tempo, não sufoca teu filho. Pois o Senhor teve que afastar o José, para treinar o José a ser um grande homem no futuro. O Senhor teve que tirar ele de perto do próprio pai. O Jacó estava atrapalhando o filho, não estava? aquele filho e os demais filhos também. Tanto que deu uma confusão entre filhos por causa do pai. Pois esse monstro parece que vai de injustiça em injustiça, mas nós temos que ver o quadro todo, e se passaram aproximadamente 15 anos. Alguém de vocês podia dizer, pastor, 15 anos é demais. Quantos anos viveu José? Tu não deve lembrar de cabeça agora. Viveu 110 anos. Com quantos anos Deus colocou ele no posto mais alto que tinha no mundo na época? Acima dele só o faraó. Ele chegou com 30 anos. Dos 15 aos 30, só mau tempo. Só sofrimento. Só se fosse a vendaval, tempestade. E ele fiel a Deus. E Deus fiel a ele. Mas alguém diz, mas Deus, tu é fiel a ele como? Esse moço é injustiçado e preso. Esse moço lá, a patroa, quis assediar ele sexualmente. Ele foi fiel a ti. Resultado, cadeia. Esse moço foi vendido pelos irmãos. E uma série de injustiças. Esse homem foi esquecido. Ele foi esquecido pelo copeiro. Mas ele não foi esquecido por Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Pode ser que alguém te prometeu algo e esqueceu. Isso é possível. Alguém penhorou a palavra. Eu vou te dar uma mão. Nunca te deu. Alguém disse, eu vou te promover. Nunca te promoveu. Alguém te deu esperanças que nunca cumpriu. Deixa eu dizer uma coisa. Fique fiel a Deus. Porque Deus tem memória. Deus tem memória, não te esqueça disso. Tu nunca vai ver esse José aqui. Ah, Deus, olha a minha vida, olha meu destino. Ou, Deus, é isso que eu recebo por ser fiel a ti? Às vezes a gente poderia perguntar, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Todo mundo faz essa pergunta, né? Eu não tenho todas as respostas, acho que ninguém tem. Mas uma das coisas eu quero te dizer, ou pelo menos duas. Deus nunca perdeu o controle do que está te acontecendo, por pior que seja. E a segunda coisa, muitos dos sofrimentos, muitos, aqueles que eu não gerei, talvez aqueles que outros geraram contra nós. Eu chamo isso de escola de Deus, te preparando para um futuro. Deus nunca vai poder usar o que eu disse ali, um José mimado. Um dodói, tudo dói. Tudo me magoa. Meus irmãos, esse tipo de pessoa não cresce no reino de Deus. Vocês entenderam o que eu estou falando, irmãos? Acho que sim, né? Muitas coisas que te acontecem duras. De vez em quando você tem perdas, traições, promessas não cumpridas. Continue fiel a Deus. Porque Deus, ele é fiel, nós acabamos de cantar isso. Ele não esqueceu, ele está vendo a tua fidelidade. Pois bem, o faraó tem um sonho, veja Deus trabalhando de novo. O homem mais importante do mundo, politicamente falando, seria hoje também, o presidente dos Estados Unidos teve um sonho. E ninguém sabia interpretar o sonho, eram os sonhos das 7 vacas gordas. E das magras. Eram as vacas gordas, depois veio 7 vacas gordas e engoliram as vacas magras. E as vacas magras, ao comer as gordas, não engordaram. E chamaram sábios, chamaram feiticeiros, chamaram todo mundo que tinha lá no Egito, ninguém sabia. A conversa chegou na cozinha. Não chegou? Chegou lá, tititi, lá o servente da mesa, o garçom do faraó e o pessoal lá, o cozinheiro, e o chefe da cozinha, que era o copeiro. Chefe das compras, das comidas, tudo. Chegou lá na cozinha e quando a conversa chegou... Deus leva a conversa em qualquer lugar, viu? Ele faz a conversa chegar até na cozinha. Do palácio foi o quê? E chega lá na cozinha, ah, o faraó teve um sonho, vaca gorda, vaca magra, e ninguém sabe o que é isso. E acendeu uma luz na memória do copeiro. O que estão falando? O faraó não sabe? Ninguém sabe? Não. Ou, tem um moço lá, 2 anos depois. Tem um moço, entendido em sonhos. É um moço hebreu. Eles sabiam a identidade dele. É um moço que ama a Deus, o Deus de Israel. Esse moço entende de sonho, porque um dia nós contamos os nossos sonhos, o do copeiro e do padeiro, e realmente o moço interpretou e foi certo. Quando o faraó soube disso, mas trago esse moço, onde é que ele está? Ah, está lá na prisão. Deus sabe quando nós já estamos prontos, depois de passar pelo deserto, ou até às vezes por uma série de frustrações, ou até uma série de humilhações, Deus sabe a hora que ele vai te erguer. Chamem esse moço. Olha o verso 14, 41, 14. Então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair depressa, rápido, rápido, rápido. Antes ninguém tinha pressa para tirar da cadeia, né? Agora tem pressa. Ele se barbeou. Meus irmãos, se José devia estar um monstro lá dentro da cadeia. No mínimo 2 anos sem fazer a barba. Ele estava preso há mais tempo, tá? 2 anos que ele estava esquecido pelo copeiro. Banho na masmorra? O que vocês acham? A gente não tem, né? Roupas? Deve ser só uns trapos velhos. Mas esse irmão nosso, irmão de fé, fisicamente, eu acho que ele estava meio bicho lá dentro, assim. O visual horrível. Mas aqui dentro, José sempre foi o mesmo. Desde, vamos dizer, desde menino. Quando ele aprendeu com seu pai a fé. E ele era do Senhor, e era do Senhor, e era do Senhor. As piores coisas lhe aconteciam. E o que, que eu estou dizendo? Deus estava preparando ele para algo muito maior. Sofrimentos, pelo menos desse tipo que estamos falando hoje, fazem parte de uma escola de Deus. Mas pastor, tem que ser por esse caminho? Olha, meus irmãos, eu acho que quase sempre sim. A nossa salvação não passou por um caminho de tremendo sofrimento? Do nosso Senhor Jesus? Pensa nisso. A tua salvação, de repente, no início foi muito difícil, muita pressão contra ti. Você sofreu, você perdeu, você sofreu até deboche dos outros. E você manteve-se firme. E aí você começa a perceber, o Senhor era com José, o Senhor é com você, à medida que você continua com o Senhor. Pois... roupa limpa, barba feita, banho tomado. Foi apresentar-se ao faraó. Que diferença. De um miserável prisioneiro. Para estar diante do homem mais importante do mundo. Que diferença. Você prestou atenção no salmo de abertura do culto? 139. Se subo aos céus, quem é que está lá em cima? Deus. E se eu faço a minha cama no mais profundo abismo? Quem é que está lá? Deus. Na vida não é assim? Às vezes você está lá em cima. Até emocionalmente, às vezes financeiramente, às vezes está tudo redondinho em família. Ok, está lá em cima. Mas às vezes a gente está lá embaixo. Não está, meus irmãos? Isso é para crente e descrente. A vida em si tem isso. Mas uma coisa não pode mudar nunca. Quer você esteja lá em cima, quer você esteja lá embaixo. Você pode dizer, eu estou com o meu Senhor, não largo Ele. E sabe o que Deus vai dizer? E eu sou contigo, eu estou contigo. Quer nos momentos agradáveis ou desagradáveis, eu estou contigo. E aí, quando nós estamos em cima, bom, tem suas bênçãos e seus perigos lá em cima. O perigo é a coisa estar tão boa que a gente esquece de Deus. E quando estão lá embaixo, tem outro perigo. A gente está tão desesperado que não recorre a Deus. Ou até decepcionado. Deus, o Senhor não aparece, parece que o Senhor sumiu. Mas Deus não sumiu. Alguém de nós diz, mas pastor, 15 anos é muito. É bastante. 15 anos por baixo. É ou não é bastante, meus irmãos? Agora, 80 anos por cima foi depois. Ele morreu com 110 anos. 30 para 80, então vale apenas 80. Não vale? Aí está esse homem. E depois, quando eu disse, colocaram ele no mais alto lugar. E o faraó o encheu de honras. Veja comigo o verso 38. Dê uma olhadinha comigo. 41, 38. O faraó disse para os seus oficiais: acharíamos, porventura, um homem como este? Qual é o diferencial desse homem? Em quem há o Espírito de Deus. A diferença toda, inclusive a capacidade de interpretar sonhos, aqueles dons, são os dons espirituais. A diferença toda estava que o José era um moço cheio de Deus. E quem é cheio de Deus, até na tribulação, até no abismo, permanece confiando. E não larga Deus. Vou chutar tudo. Não. O que a Bíblia diz sobre Jesus, meus irmãos? Quando estava no pior momento dele, que era a caminho da cruz e a própria cruz. O que a Bíblia diz? Que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. E o que ele fez com a boca? Ele não abriu a boca. Sabe que muitas vezes na vida, quando você percebe que Deus está te ensinando algo, apanhar quieto é melhor. Eu não estou dizendo que nós temos que ser tudo passivo. Não, não é isso. Eu estou falando de coisas espirituais. Muitas vezes baixar a cabeça. Ainda que por vezes injustiçado, mal compreendido. Traído, decepcionado. Senhor, eu continuo contigo. Ainda que talvez amigos, parentes não me entendam. Ou tenho me abandonado. Eu continuo contigo. Esse moço tinha essa visão. Não ficou guardando a amargura do irmão. A amargura daquela patroa ruim. Não ficou guardando a amargura do copeiro que esqueceu dele. Não. Irmãos, se ele fosse um homem amargurado, ele não teria tido entendimento para interpretar os sonhos. Porque a amargura não ia deixar Deus falar com ele. Havia um bloqueio. Não haveria? Sim. Quando nós estamos assim trancados, Deus quer falar, mas não entra nada. Nós mesmos blindamos nosso coração para que não entre coisas. Ou luz do céu. Não entra. É tanta escuridão. Estamos fechados. Pois esse moço tinha esses dons espirituais também. Porque andava com Deus. Esse homem soube andar com Deus. E lá no verso 42, ele chega ao posto mais alto. Vamos dizer, do funcionalismo público, de confiança do faraó. E aqui, meus irmãos, acontece uma cena que eu não sei se aconteceu alguma outra vez no Egito. O faraó tira o próprio anel e coloca no dedo do José. O anel significava dignidade e autoridade para governar. Se eu estou dando para esse moço o governo do Egito, eu mando em tudo, mas abaixo de mim é ele. Lembra, ele era um estrangeiro. Chegou lá 15 anos atrás como um miserável escravo. Fiel a Deus, fiel a Deus. Fiel. Meus irmãos, no reino de Deus tem coisa que a gente planta e colhe logo. E tem coisa que tu planta e vai colher daqui 10 anos. Tem coisa que tu planta que tu vai colher daqui 15 anos. Tem coisa que tu planta que tu vai colher daqui 30 anos. Os mais jovens, mas é muito tempo. É. Quando a gente não tem quase 50, é muito tempo 30. Mas quando a gente tem quase 50, 30 é rápido. Os irmãozinhos de 60 também, tá? Ou quem vem mais? 70, 80? 30 anos não é rápido? Ali as irmãs dos 80 estão fazendo assim, ó. Viu? 30 anos voa! É muito rápido. Pois aqui está esse moço agora, autoridade, roupas finíssimas. Lembra da túnica? A túnica que gerou desgraça entre os irmãos, não foi? A jaqueta que a mulher lá do patrão arrancou dele. Aquilo acabou em cadeia para ele. Injustamente, mas acabou em cadeia. A roupa que o pai deu, deu problema. A roupa que ele foi arrancada, roubada, deu problema. Agora, a roupa, eu vou dizer que Deus colocou nele. Deu-lhe um governo. E aí, esse moço ganha um carro. O carro, o segundo carro mais lindo de todo o Egito. E o pessoal do faraó, por onde ele ia passando, ia, se incline para esse homem aí. Se incline para esse homem. No versículo 40, se você puder ver comigo, diz ali, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. O que o José dissesse era ordem. Veja um pouquinho o histórico desse homem agora de 30 anos, mas os últimos 15. Se a gente olhasse só nua e cruamente a história, a gente ia dizer só desgraça. Os últimos 15 anos. Primeiros 15, mimado. Os outros 15, um inferno. Numa ótica humana. Mas Deus estava trabalhando. Sabe que Deus está trabalhando na sua vida? Você veio aqui hoje à noite, pode estar passando crise, problema, saiba que Deus está trabalhando, purificando algumas coisas ruins, que às vezes só na crise, só no fogo aparecem os nossos defeitos. Deus está purificando. Às vezes medos, incredulidades, tem que sair. Às vezes algum ódio, alguma amargura, isso tem que sair. E Deus então vai fazer de tudo para limpar o coração dos seus filhos. E Deus, mais do que limpar, a segunda coisa que Deus está fazendo, preparando esse moço para governar. Porque quando ele governasse, seria no fundo, Deus governando no Egito. Não foi? Deus governando em território estrangeiro, através do seu filho que ali estava. Sabe, meus irmãos, a escola de Deus, ela não é fácil. Sabia? A escola de Deus, a pessoa vem para a igreja empolgada, alegre, descobre Jesus e começa. No primeiro teste, às vezes, já pula fora. Jesus não disse isso na parábola do semeador? A semente brotou, estava vindo coisa mais linda, quando veio o primeiro sol quente, a plantinha ainda é nova, morre. Jesus disse, isso aí é o crente, está super empolgado, super alegre, super feliz. Mas ele acha que não teria nenhum tipo de tribulação na vida. E ele larga tudo. Jesus falou disso. Pois, aqui tem um homem, que a gente podia dizer, pelo menos os últimos 15 anos, só no fogo. No fogo da tribulação. Você pode ter chegado aqui, pastor, exatamente... Eu estou passando, pode ser não seja 15 anos, pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos. E pode ter gente aqui 10, 20 anos debaixo de tribulação. Eu quero dizer uma coisa. Não é menosprezar a tua dor. Mas eu quero dizer que Deus tem memória. De novo vou dizer isso. Deus está vendo que tu está, se tu está fiel, se tu está firme. E você, Deus ainda não me socorreu, mas Ele vai te socorrer. E eu quero dizer isso aqui, não é, não estou vendendo uma esperancinha barata. Nós estamos falando de um Deus que é fiel, que não mente, que não se atrasa. E quando você então estiver no ponto que Deus julga, agora essa fase terminou. Ele aparece na tua vida e resolve. Pode saber. Deus quer te preparar para coisas maiores e melhores. Mas Ele precisa trabalhar no teu coração. Eu até vou dizer mais, na tua fibra interior. Se a gente é super protegido, nós ficamos muito fracos. Agora, como ser humano, só o ser humano, sabia? Agora, quando a gente passa por tempestades, e passamos juntos com o Senhor, e também junto com irmãos que estão perto de nós, mas os irmãos não podem viver as nossas lutas que Deus deu para nós vivermos. Eles podem orar por nós, podem nos apoiar, mas lá dentro eles não têm como entrar lá dentro, né? Essa é a tua luta. Essa é a tua tempestade, que Deus está trabalhando através de... Me socorre, nós podemos orar sim por ti, podemos te incentivar, te motivar, aumentar a tua fé. Mas a tua luta, ela é exclusivamente tua, sabe por quê? Porque Deus tem algo particular para você, diferente para mim, para ti, para ti, para ti. José chegou lá em cima. Sabe o que ele dizia quando chegou ao topo? Ele dizia, é Deus. Como é que tu sabe esses sonhos todos? Sabe o que ele disse? É Deus. Como é que tu aguentou a cadeia injustamente? É Deus. Deus em mim. Eu confio que ele vai prover no tempo certo. A formatura, irmãos, a formatura da fé nunca existe, nunca acaba. Uma coisa eu sei, que Deus vai mover o mundo para te honrar. Deus vai mover o mundo. Como é que um estrangeiro vai governar lá no Egito? Os egípcios e os judeus nem se ligavam muito. Vocês sabiam? Por exemplo, os egípcios, a cada 3 dias, tiravam todos os pelos do corpo. Eles tinham, não gostavam de cabelo, em parte não, a barba, cabelo, se depilavam. A cada 3 dias. Pode ver os monumentos, as pinturas egípcias, nenhum com barba. E os hebreus, como é que era? Não era? Até o salmo que fala que o óleo desce pela barba de Arão, não é? Os hebreus já eram mais peludos ao natural, assim, eles deixavam a barba crescer. Então, até culturalmente, eles eram muito diferentes. Aí tu imagina por que o José teve que fazer a barba, né? Não podia chegar com o faraó, nem com barba ajeitadinha. Imagina aqueles anos todos de cadeia. Tem que, culturalmente, ele também foi lá na frente do faraó, da maneira que poderia ser recebida por aquele grande homem que governava. Pois, pode ser que você chegou aqui hoje, e você está me dizendo, pastor, eu estou no inferno aqui na terra. O nosso irmão Gilvani leu a Bíblia em outra linguagem. Não sei se vocês observaram. Observaram? E quando disse, se suba aos céus, lá estás. E se na nossa Bíblia, na linguagem atualizada, diz, se vou ao abismo, lá estás também. E na Bíblia dele dizia, Sheol. Alguém viu essa palavra quando ele leu? Sheol, no Antigo Testamento, é o mundo dos mortos. Deus, se eu morrer, lá nesse lugar, que eu não sei onde fica, mas é o lugar dos mortos, lá tu estás, Senhor. Abismo ali é trazido como Sheol. Se tu morrer, sabe o que vai acontecer? Se você é um moço, uma moça de Deus, um homem ou mulher de Deus, lá está o Senhor. Te aguardando. Tu não vai estar sozinho lá. Se você subir até o céu, lá está o Senhor. Porque não tem lugar desse mundo que o Senhor não esteja. Ainda que for um lugar lá governado pelo diabo, lá está Deus. Porque o diabo não governa. Ele só tomou posse de alguns lugares, mas quem governa é Deus. Amém, irmãos? Firma a tua fé. Você está passando um tempo difícil. Firma a tua fé. Se você já está passando agora o tempo que Deus já respondeu a tua oração, Deus já te levantou, Deus te honrou, firma a tua fé. Salmo 24, um dos devocionais da semana, lembra? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar, seu santo monte? Lembra? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e não dá a sua boca à falsidade. Ou não jura dolosamente, diz lá. Subir e permanecer. Tem muita gente que sobe, mas não permanece. Porque o coração não é reto. As mãos não são limpas. A boca é falsa. Até subiu, deu um jeito de subir. Teve uma experiência com Deus. Mas não ficou na comunhão permanente com Deus. Porque para ficar lá, tem que ser um homem como José. Andar sempre com o Senhor. Agora ele está governando. E esse governo serviu para a honra de Deus. Ele glorificou a Deus com o seu governo. Se Deus te colocou num lugar que você tem influência, que você tem que exercer liderança sobre outras pessoas, faça isso para honrar a Deus. Quando os irmãos aqui na igreja, qualquer curso que você faça, e você, pastor, pode orar por mim, ou pode ir lá na formatura, se eu puder, vou. Mas eu digo para todos a mesma coisa. Usa teu trabalho, a tua profissão, para honrar a Deus. Nós ganhamos nosso dinheiro, nós sobrevivemos com a nossa profissão, mas acima de tudo tem que ser para glorificar a Deus. O teu casamento, para glorificar a Deus. A tua vida de família, faz de tudo para honrar a Deus. Não diz, porque dele e por ele, falando de Jesus, são todas as coisas. Viemos do Senhor e o propósito do Senhor é levar-nos a ele. Para ele e para a glória. José chegou naquele alto lugar. O que que José fez, hein? Eu tenho um amigo aqui para me tirar da cadeia, eu tenho um cara ali, pá, pá, pá, política. Deus levanta, vocês sabiam? Há uns dias atrás eu tive uma reunião com um grupo de pastores, e com toda essa questão de Brasil e movimentos e tudo mais, e alguns assim meio dizendo, ah, nós temos que estar na política, nós temos que influenciar. Eu acho que pastor não, tá, irmão? É minha opinião, alguns irmãos sim, pastor não. Tu tem um chamado diferente para pastorear pessoas, né? Mas isso é uma opinião minha. E aí vamos lá e vamos... Só o que eu digo, irmãos? Os primeiros 300 anos da igreja cristã foi o tempo que a igreja mais cresceu, mais milagre, mais tudo. E eu disse àqueles irmãos, a igreja não tinha um vereador, porque ela era perseguida, né? A igreja era perseguida pelo império. A igreja não tinha um prefeito, não tinha um deputado, não tinha um senador, não tinha nada. Porque às vezes, irmãos, eu não sou contra a política limpa, eu sei que é difícil, mas eu não sou contra. Mas dizer que a política salva a igreja, isso é pecado. Isso é pecado. Também nós não estamos dizendo que agora a igreja vai salvar o mundo. Não conseguimos. Porque o mundo também não aceita plenamente a nós. É ou não é? Nós não podemos depositar nossa confiança em nenhum tipo de sistema humano, mas só no Senhor. O José foi levantado por Deus. Até posso dizer, criado por Deus debaixo de tribulação, intensa tribulação. Mas é assim a vida. É assim a vida. Se tu está debaixo de tribulação, saiba que Deus está trabalhando na tua vida. Não abandona. Não abandona o teste. Deus está trabalhando. Quanto tempo vai durar? Não sei. Eu só sei uma coisa. O quanto for necessário para Deus formar o teu interior. Ou purificar, fundamentar mais a tua fé. Isso eu sei. Vamos ficar com o Senhor, irmãos? Vamos ficar? Vamos ficar. Depois da prova, depois da luta. Tinha um hino que no antigo dizia, né? Depois da luta vem a coroa. A recompensa é, irmão Laudilino? Certa e boa. Olha aí, ó. Não é essa hino aí? A recompensa é certa e boa. Viu só? Vale a pena andar com o Senhor. Vamos falar com Deus? Vamos orar, ficar de pé? Gostaria que você falasse com o Senhor. Nem mesmo as perdas são desgraça na nossa vida. Deus está formando o teu interior. Deus está te preparando para Ele te usar na obra dEle. Se você está reclamando demais do teste de Deus, podes até falar para o Senhor: Deus, está doendo, Deus. Ou está muito longo, Senhor, o tempo de provação. Não é pecado falar isso para Deus. Mas pede: Deus, me ajuda a permanecer fiel. Me ajuda a confiar quando todas as ajudas desaparecem. Quando até parece que o Senhor desapareceu. Me ajuda a confiar. Me ajuda, Senhor. Eu quero te amar, Senhor, quero permanecer junto a ti, em todo o tempo. Você gostaria de dizer isso, Padre? Só diga se você quiser. Mas eu quero te motivar, Deus, eu quero ficar do teu lado, quando tudo vai muito bem na minha vida, Deus. E também quando vem tribulação, eu quero permanecer igualmente a teu lado. Em momento algum duvidar que o Senhor está trabalhando em mim e nas pessoas ao redor de mim, ou em circunstâncias à minha volta. Obrigado, Senhor, que o Senhor não esqueceu do José. Se passaram 15 anos, foi 15 anos numa escola, uma escola realmente para crentes. Aquele moço era um grande homem que confiava em ti. O resultado foi visível. Até os incrédulos o honraram. Afinal, o Senhor, quem foi aprovado pelo Senhor, recebeu o reconhecimento até dos ímpios. Obrigado, Senhor, por essa linda noite aqui. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue a trabalhar em cada homem que está aqui, cada mulher, em cada pai de família, em cada mãe. Eu sei que o Senhor não desiste dos teus propósitos para conosco. Te peço, Senhor, ajuda-nos a perceber na nossa vida o teu propósito. O quanto o Senhor está treinando o nosso caráter, a nossa fé. A perceber, Senhor, até mesmo quando o Senhor permite uma tempestade para formar uma fibra. Uma fortaleza interior do nosso coração. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus bom. O Senhor nos levanta por causa da tua graça. José não tinha amigos no Egito. Era um jovem crente sozinho num país idólatra. Mas ele tinha o Senhor. Obrigado, Senhor. Pode ser que nós estejamos cercados no trabalho, até em casa, de pessoas que não entendem a nossa fé ou nem te amam, Senhor. Ajuda-nos a permanecer do teu lado. Porque no devido tempo, a recompensa virá. Obrigado, Senhor. Te peço, nos ajude mesmo, Senhor, a poder ter a mesma marca que José tinha. Que até o faraó disse aos altos funcionários do império: onde acharíamos um homem como esse, em quem está presente o Espírito de Deus? Obrigado, Senhor. Eu te peço o teu Espírito, a tua presença para todos nós que estamos aqui. Você quer pedir isso? Senhor, me dá o teu Espírito. Mesmo que você, eu já tenho, mas eu quero mais, Senhor, da tua presença. Eu quero, Senhor. Porque a minha vida, Senhor, tem um propósito: a glória do teu nome. A vida de cada um de nós é esse propósito, meu irmão, minha irmã. Você pode ganhar dinheiro, pode ter estudo, tudo bem. Mas tudo isso é para a glória de Deus. Se não, não valeu a pena. Obrigado, Senhor. Fortalece a fé, Senhor. Eu te peço. De cada um de nós. Fortalece a fé. Os irmãos que estão em lutas maiores, ajude-os a confiar. Quem neste momento está mais tranquilo, ajuda a ser fiel, para não esquecer o que foi o Senhor que nos deu esse tempo de tranquilidade, um tempo de calmaria na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado.